Sessão do BemTV. Mais pólvora! Calma, Maria do Bairro. Explode o bagulho! Pressão do BemTV. Mais pólvora! Calma, Maria do Bairro.